As Formigas, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação do LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. As Formigas, de Olavo Bilac. Cautelosas e prudentes, o caminho atravessando, as formigas diligentes vão andando, marcham em filas cerradas, não se separam, espiam, de um lado e de outro, assustados, e das pedras se desviam. Entre os calhaus vão abrindo caminho estreito e seguro, aqui ladeira subindo, acolá galgando um muro. Esta carrega migalha, outra com passo discreto, leva um pedaço de palha, outra uma pata de inseto. Carrega a cada formiga aquilo que achou na estrada, e nenhuma se fatiga, nenhuma para cansada. Vede, enquanto negligentes estão as cigarras cantando, vão as formigas prudentes trabalhando e armazenando. Também quando chega o frio e todo o fruto consome, a formiga que no estio trabalha não sofre fome. Recorde-vos todo dia das lições da natureza. O trabalho e a economia são as bases da riqueza. Fim do poema.